A mente do ser humano é eficaz. Maldade, bondade, você pensa, age, faz. A colheita depende do que você plantou. Se regou, cultivou, foi plantada com amor, com certeza vai nascer forte. Os mínimos detalhes são levados para a morte. Aquela plantação que não teve adubação, o mínimo de esforço pelo pai ou pelo irmão. Em todo rebanho tem um ovelha negro que só causa desgosto, que só pensa besteira. A promessa de Deus eu sei vai se cumprir. Ele vai descer e poucos vão subir. A destruição está em todo lugar, na prostituição e no tráfico de drogas. O homem perdeu a oportunidade de uma vida bela e caiu na perversidade. Quantas lágrimas derramadas, quanto sofrimento. O homem não deu valor e agora vive sofrendo. Quantas vezes a morte aqui nos visitou, quantas vezes o ódio superou o amor. Mas vamos lutar de cabeça erguida, Deus é um caminho e única saída. O dinheiro manchou as ruas de sangue, assalto, sequestro, tiroteios, bang bang. Às vezes penso em jogar tudo pro alto, parar com hip hop, acho que estou meio cansado. Desanimado com a vida, com os problemas. Psicologicamente um dilema. Parar? Não, eu vou seguir em frente. Deus é a luz que ilumina a minha mente. Os meus irmãos eu não vou desapontar. A molecada que está chegando agora tem muito cara bom, vixi, de talento. Mó respeito, pois eu também sou do gueto. Os manos pretos, branco, amarelo. A cor não importa nem se é novo ou se é velho, pois todos nós aqui temos uma missão. Depois dos 27 cheguei nessa conclusão. Quantas lágrimas derramadas, quanto sofrimento. Aí esse dia não desanima não. Eu sei que é difícil manter nossa missão. Tentar resgatar vidas, salva almas perdidas e as pessoas esquecidas na alucinação. Pior, se estressar sem ganhar nenhum tostão. Em meio ao ódio, descaso, discriminação. Vamos provar que nosso dom não é em vão. Abrindo a ferida, que nunca cicatrize. Misturar nessa batida pra mostrar a única saída. Quantas lágrimas derramadas, quanto sofrimento. O homem não deu valor e agora vive sofrendo. Quantas vezes a morte aqui nos visitou, quantas vezes o ódio superou o amor. Mas vamos lutar de cabeça erguida, Deus é um caminho e única saída.